24 Bruno, chama Recife, 1251, lanterna na 3325. 1251, lanterna 3325. R4, desce para 3000 pés, ajustado na 014. 1014, descendo para 3000 pés, ou 1884. 589, Salvador Ground. 352, 18, cordão final, baixar travado. Livre pouso, 120 graus, 109. 352, 18. Dia de Sierra Alpha Echo Sierra, flight level 320, via Upper Reach 50, until Mike India Alpha. After Upper November 857, after flight plan route. Runway takeoff, runway 10, right turn after takeoff, and dial departure, Delta Alpha Echo Lima departure, and Leda transition, Lima Echo Delta Alpha transition, after PDEV position, Bravo India Delta Echo Victor position, to intercept Upper Reach 50. Salvador Departure Frequency 119.8 and Spock Code 5131. Zulu November Controle. Já está agora um minuto do través da terminal de Coral. Mantenha o nível de voo 085 em condições de usuário, chamando agora Ilhéus na frequência no 201, no Eco Zulu November. Tá um bom voo, Eco Zulu November. Zico 218, solo Zulu 5, direito 219, solo. Direito 219. 580, programa agora sua navegação para voar a proa de Duna, seguindo como número 2 na aproximação. Duna, 4 mil pés, 2 mil. Drone Salvador, boa noite, passaredo 2224, informação Victor. Passaredo 2224, boa noite, chegada Amanda, sendo 050. Passaredo 2224, vai seguir como número 3 na aproximação, redução 2509. Positivo, descendo ao nível 050, reduzindo 2509 a número 3. 2224, está voando a mão. Departure, Israel, Departure, Delta Alpha, Echo Lima, Departure, Leda Transition, Lima, Echo Delta Alpha Transition, and after PDEV Position, Bravo, India Delta, Echo Victor. Feedback correct, report ready for startup and push gate 10 under 589. Bola 940 autorizado no 05, chame táxi. Voltando 4.000 pés, voo 1884. 884, está autorizado a descida para 2.000 pés, ajustado no 014, livre LS, reporte estabilizado. Reportará estabilizado, voo 1884. Confere 2580, descida para 3.000 pés, ajustado no 014. 3.000 no 014. 224, redução 2209. Reduzindo 220, 2224. Força aérea 2561, boa tarde, acena identificação, a chegada mar e descendo para nível de voo 060. Chegada mar, descendo para 060. Salvador, TAM 319707, pushback acionamento. TAM 319707, autorizado, chame táxi. Chamada para o táxi, TAM 319707. Alô, 3603, 360, Guarulhos, pronto para a costa. Uno 884, completa o sinal, chama Torre, Uno, 18 decimal 612, bom pouso. 386, 60. Área 2580, desce para 2.000 pés, ajustado 1014. 1014. Chama 5127, nos responde. 7884, avistado, check trainer, repouso, 120 graus, 109. Aí, embaixo, pra baixo. 70. 22224, descida para 3.000 pés, ajustado, 1014. Afirmativo, descendo 3.000 pés, 1014, 2224. Para o localizador, curva à direita, proa 130. Ciente, 130 para interceptar o localizador, 2224. 1024, redução 1909. Reduzindo 190 nós, 2224. Força aérea 2561, na descida para 5000 pés, ajustada no 014. Decimal meia dúzia, o ajuste no 014, bom voo. Gente, ataque de via Alfa, na Alfa chama Torre 118, meia. O ajuste no 014. Área 2580, completa a curva direita pro 075. 075, Salvador, tá 3197177 a bordo, 3h40 Guarulhos para o Zag. 3197, seguindo o Boeing da Gol, via Pátio Índia Alfa, como número 2 em ponto de espera, em ponto de espera Torre em 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 4, bom voo. Seguindo 37 da Gol, ponto de espera Torre 18 meia, 3197. 7, está livre o procedimento, 2224. Juliette para ingresso. E Alfa, repousando Juliette. Prossiga. Vou curva à direita agora para o 170. É, confirme, curva à direita, 170. Afirmativo, o minuto será 2 minutos nessa proa. 1970, proa, confirme. Afirmativo, o senhor vai ser revetorado, vai receber vetoração novamente para o IADS. Tráfego está à sua frente, 4 milhas. Ciente, 70. Era 2561, descida para 3000 pés, ajustada no 014, redução 2109. Era 2561, descida para 3000 pés, redução velocidade 2109. O controle poderia informar o tipo do equipamento da nossa frente, do passarelo 2224? Afirmativo, equipamento à sua frente é o Embraer 135, agora com 120 de ground speed, ou no 1700 pés, a uma milha do externo. Ciente, o 2224. Para o localizador, curva à esquerda, proa 060. 060, 2224. No 776, sana identificação, a chegada Mário, descendo para o 060. Saíra 2561, vetoração para o sequenciamento, mantenha a presente pro limite ao localizador. Saíra 2561, vetoração, mantenha a pro limite ao localizador. Está estabilizado, autoriza chamar a torre 2580. Afirmativo, torre 118 decimal meia dúzia. 286, obrigado. 3197, quanto quer dar no 0 para 1? Ciente, mantém a posição. 3197. A decola passa 1400 pés. Gol 1940, contato radar na decolagem, suba 360 após 2000, curva direita pro de Leda, após Leda Bidege. Ciente, 2000, curva direita direto Leda, após Leda Bidege. 940. Índia Romeo, Sierra Bravo, Romeo Juliet, Rio de Janeiro, flight level 400, stand by for to copy, Bravo India Romeo. Full LS 2224. 2224, toma milha do externo, cheque trem, chame torre no noite, decimal meia dúzia. 286. Torre Salvador, boa noite, Passaredo 2224, passando o externo agora, baixado e travado. Ciente, aguarde autorização de pouso. Ciente, na sua escuta, 2224. O 776 desce para 5 mil pés, ajustado 1014. 7014. Você vai prosseguir para que pátio? Pátio de autoridade. Ok, para o pátio de autoridades, vai entrar na próxima à direita e aguardar para entrar na pista, ok? Afirmativo, próxima à direita, aguarda para entrar na pista, 2580. 2224, livre pouso, 120 graus, 8 lanches. Gente, livre pouso pro Passaredo 2224. Romeo, I will check up. Fleet, Rio de Janeiro, flight level 400, via flight plan route, upper east 50, BDEV, upper November 857, seguro, upper Zulu 16 group, upper Zulu 14 and then in according of flight plan route. After takeoff runway 17, right turn, dial departure, Leda, after Leda, BDEV, Salvador Control 109 at decimal 8 and Skulk 5123. Video Roman, contact tower 118 decimal 6 to start up and text. Roman, the go ahead, sir. We are ready to taxi. Taxi April 1 in India to Holy Point to runway 10, QNH 10 on core and tower 118 decimal 605 89. Alô, 3603, após a passagem do ente da Anfeta, aguarda autorizado para chegar em questionamento. Afirmativo 3603, chama para trás. 3603. Torcera 2580, ingresse na pista esquerda, faça o táxi com brevidade até o pátio de autoridades e reposte de branco. Reportaremos o 2580. Torre Salvador, boa noite, parceira 2561, aproximação final LS X-Ray, estando zero. 2561, ciente, aguarde autorização de pouso. Meu centro, 125, decima 1, alterne 13325. Quem chamou o passareiro? Afirmativo. Vai para a remota 14, pátio 1. Aguarde antes da Juliette ingresso no pátio, tem tráfego puxando ali no setor aqui. Antes da Juliette vai aguardar para a remota 14, dos pátios. I will maintain this position now. Valeu. Serra 2561 do Livre Pouso, 120 graus, 109, pista 10. Serra 2561 do Livre Pouso. A 3197, decolos 35, controle 19, decimal 8. 98, tá 3197. Sim, toma no instante, então já deve iniciar tarde. Leda. Terminal 360, vou no Leda, tá 3197. No 776, desça para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 4, reporte estabilizado, LS. 7504, Lutan 3603 para o TAC, 176 a bordo, 4 horas de autonomia, 0 galeão. 3603, prossegue via Pátio Índia, no ponto de espera 118.612.014. Pátio Índia, sim, está 3603. Passarei da Guarulhos, aposta livre até a posição 14. Lutan livre, TAC até 14, viu, tá. Five 8 9 clear to line up and wait. Bravo, India Romeo, clear to taxi until holding short runway 17, report to enter runway. Dois 561, no solo 37, autorizado 180, na posição backtrack, livrando à direita, parte autoridade, observatura. Alô, boa, 5723, identifique, desça 050, chegada a Mari, foi pro destaque. 050, Mari, bora entrar para o destaque. Boa noite, 3560, boa noite, identifique, foi pro DITAP e desça até o 060. Na frequência livre para acionamento, a frequência do solo 129. 52, fundo meio Aracaju, vai só um instantinho. Esquerda, reporte alinhado, cabeceiro 17. Helicóptero. Consiga. 190, Aracaju, decola da 10 esquerda, Puc, Aracaju, 119.8, 5150. 190, Puc, Aracaju, 119.8, 5150. Chama pronto, 52 no meio. Paciente 3603, mantém a posição. 3, você deve ter. Também torre 1 no 8, decimal 612, 1 no 776. Departure fly direct to lead the intersection with the control. Climb to 320 and lead the intersection direct on this 589. Thank you. Controle Salvador, muito boa noite. 3258, boa noite, 3258. Vou direto ETAP e desça para o nível 070. Identifique, chegada é Mari. Ano 3197, chame o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife 251, alterne 1-3-3-2-5, tá 3197. Ano 3560, reduza para 250.